say my name. Roads. When we're going, we don't need roads. Let's put a smile on that face. You're goddamn right. Caçando Dragões de Fogo. Bom dia, telespectador auditivo, seja muito bem-vindo ao Caçando Dragões de Fogo, edição de 012, que atrasou, mas chegou, meu garoto. Hoje nós vamos falar dos trailers, sim, os trailers. Eu sou o Vitor Rafael, não estou sozinho, estou aqui com ele, Koba. Fala, galera, tô de volta nesse cara pra não estar nessa porra. Só isso, cara, você realmente é um cara bem rápido. Por falar em velocidade, estamos aqui também com ele, Reverso. Eu sou o Reverso e, cara, eu dava pro Ben Affleck vestido de Batman e eu nem gosto do Batman. Tá monstro, cara, pra falar se não tá. Tá lindo, cara, puta que pariu, que Batman é aquele, velho. Aqui também com a participação dele, que vai estar um pouco sumido nesse cast, né? Porque a festa não deixa, a bebida não deixa, é o Diego Rabesh. Showtime, rapage, The Red Cape is coming. Só que tem que falar, porque o Lex Luthor é o melhor desse filme. Ou não, né? Ou não, a gente vai discutir isso mais tarde. Cara, eu acho que é, cara, eu, cara, eu a interpretação dele também, cara. Cara, só vi um Lex Luthor bom, que foi o Michael Rosenbaum do Smallville. O resto e o Iceberg, sim, tá foda. Aí, o Lucas é foda. Hoje nós iremos falar sobre os trailers lançados na Comic Con. Também temos que a conferência da Fox, temos as séries da DC, tem muita coisa pra falar. Os trailers de Batman vs Superman e de Esquadrão Suicida é coisa pra caralho, então a gente vai depois do fade. Na nossa ordem cronológica, a gente tem aqui pra falar das séries da DC Comics, que eu não acompanho muito, mas quem acompanhou que tá aqui com a gente é aquele cara que fala o contrário, sabe? O Reverso. Cara, eu velho, vocês são um bando de viado. Não, tudo, cara. Boyola que não assiste as porra e da série. Preconceito. Cara, é a melhor coisa da DC, velho. Em 3 anos, cara, são as séries. Tá muito foda. Eu só tenho um comentário a fazer. Ah. É, o Victor falou da DC Comics e o da Subir Comics. Nossa, nossa, cara. Cara. Não, mas sério, assim, tá muito bom, cara. E depois do lançamento de Arrow, de The Flash, ficou melhor ainda. Porque The Flash é bem melhor que Arrow, é mais dinâmico, é mais colorido, sabe? Arrow tem aquela pegada muito, muito dark. Aí, tipo assim, com o feedback que Flash deu pra DC, cara, eles abriram umas portas violentas. E, tipo, os vilões de Flash, cara, estão muito foda. O pessoal, o público em si, tá pagando muito pau pros vilões, fraga? Sim, porque eu cheguei a acompanhar um pouquinho. Não consegui acompanhar tudo, infelizmente, mas eu cheguei a começar a acompanhar a série do Flash. Eu tava gostando do que eu tava vendo. Eu acho que eu parei no meio da primeira temporada. É, uhum. Ela é uma série boa, e tipo, o que eu curto da DC que tá rolando pra caralho, é que a gente vê muito na Marvel, é aquela pegada do... gostar, né, os caras gostam de fazer o trabalho dos personagens, fraga, eles gostam de interpretar, eles gostam do papel. Você vê o Flash, assim, você vê que ele faz o papel, ele gosta de ser o Flash, o cara que faz o Steph Amell, que faz o Arrow, ele gosta de interpretar o personagem, é uma parada que ele curte, assim, ele tá lá, ele tá fazendo de coração. Ele fez a mesma coisa que o Tom Hiddleston fez com a primeira Comic Con dele na Marvel, que foi ir de Loki, interpretar o personagem com o público. E essa conferência da série do Arrow foi tão foda que o cara foi de arqueiro, e na série, pra quem assiste, eles não chamam ele de Arqueiro Verde. Sempre foi o The Arrow, no caso. Sempre The Arrow. E na Comic Con, ele revelou uma coisa muito foda. Que agora ele vai ser chamado como Arqueiro Verde na série, Fraga. Que ele faz a apresentação dele. E aí ele fala que o público não desapontou a cidade. Pá, foi muito foda, assim. E aí ele vai e fala que agora ele como Arqueiro Verde vai proteger a cidade, Fraga. O povo surtou, tipo assim, todo mundo, não, que foda, Fraga. Véio, a DC tá... Não, muito da hora, a DC tá estuprando, assim, questão de conteúdo de série. Tá muito massa. A minha preocupação só é com essa parada de vilão, cara, porque acontece que eles vão jogando vilão em cima da tela, sei lá, nos 15 primeiros episódios do Flash, já tinham aparecido todos os principais vilões da série, aí isso me preocupa, porque no futuro o que, que os caras vão fazer, tá ligado? Não vai sobrar nada, não vai sobrar mais vilão. É, os vilões, cara, como é que fala? A DC, ela tá trabalhando nos vilões de uma forma que eu tô curtindo muito, que ela não tá matando e sumindo com eles. Então, tipo, eu acho que se a série durar 10 anos, os vilões vão durar 10 anos, entendeu? É, mas aí é Smallville, porque... né? Sabe, mas é? Tipo assim, é porque os vilões, cara, são muito dinâmicos. Você não mata os vilões, entendeu? Assim, no caso do Smallville, eles matavam os vilões ou eliminavam, então tinha que ficar inventando o vilão a vida inteira, sabe? E era paia isso. Agora, cara, o Capitão Cool, o... Capitão Gelo, tem que parar de falar essas porra em inglês. Ele... na série do Flash, ele destaca pra caralho, tipo... Ah, o Reverso é um cara foda, o ator é super carismático, tipo, ganha o público fácil. Não, tanto concordo. É que eles vão... Não concordo. Cara, ele ganha o público fácil. O cara ele que ganha, faz mas eu não gosto dele. Eu não gosto... Tipo, ele de Reverso, ok, eu gosto. Mas quando ele tá de cadeira de roda lá, cosplay de Charles... Xavier, eu odeio, cara. Eu acho uma bosta, porque ele... Toda hora que você olha pra cara dele, ele tá com a mesma expressão facial, tipo, meio rindo, assim, sabe? Tipo, sabe? Eu sou o Reverso aqui, sentado. Ninguém tá percebendo que eu sou. Eu odeio isso, cara. isso é paia mesmo. O único problema de Smallville é que ele pegava todos os vilões clássicos do Superman, entre outros também, que não eram do Superman, e matava. Então, quando o Tom Welling virou Superman, ele já tinha enfrentado todo mundo. Aí não tinha mais quem enfrentar. Não tinha mais vilão pra poder apesar enfiar nele. Apesar de ser a melhor série de super-herói que já foi feita, é bizarro. É, apesar de você contar com essa, são o quê? 3 séries de super-heróis feitas. Então, né? Nossa, meu Deus. É uma opção, ela foi a primeira, né? A ser feita. Então, tipo... Eu acho os heróis de... Tipo assim, a DC, cara, ela tá trabalhando bem pra caralho, porque você tem um personagem foda na série do Arrow, que é o Átomo, e ele é muito mal explorado, tipo, ele é bem cagado na série, porque tem muito personagem. Você tem a Canário Negro, você tem o Arsenal, você tem o... Como é que fala? Você tem o Átomo, aí tipo... Cara, a Canário Negra, ela é muito foda. Eu, tipo, eu curto ela pra caralho, assim. Aí, você tem assim. Você tem um monte de herói e eles não se destacam, tipo assim. E o que que eles fizeram? Ah, vamos pegar esses caras que são foda e vamos destacar ele. Tipo, na série do Flash, tem aquele cara lá, o Firestorm. Como é que fala em português? Sim, Firestorm. Depende, tem vários nomes. Ele é chamado de Tempestade, mas aí ia dar conflito com a Tempestade do X-Men. Eu acho que virou Nuclear. Isso, Nuclear. Cara, ele é muito, tipo assim, ele é muito que foda, bosta, cara. Né? O nome do cara era Firestorm em inglês. O que que é? Não, na moral, mano. Porra, tudo Brasil, que né, cara? Aí, GG Brasil, pagando. Né? GG Brasil, né, cara? Por que não colocaram Tempestade de Fogo, né, velho? Porque esse Tempestade do X-Men é Tempestade de Fogo, ninguém confundir. E aí, tipo assim, ele é muito foda na série, ele é um cara bem fodão, mas some, porque Flash toma todo o lugar, a trama do Flash e do Reverso toma tudo e não tem espaço pro Firestorm. O que que eles fizeram? Ah, vamos colocar aí uma série do que coloca todos esses caras numa série só. E o Legend of Tomorrow, cara, pra mim é a série mais esperada pro ano que vem, entendeu? A galera tá surtando com o Legend of Tomorrow. Vocês chegaram a ver o trailer? Eu vi. Foda, cara, é muito foda, velho. Tipo, todo mundo junto. Na... É, que não, isso no momento não dá certo, né? Mas não, tô esses sendo... caras que não se destacam. Tipo, o Capitão Ku, ele é muito foda. É, o Firestorm é muito foda. O Átomo é foda. Aí o que acontece? Os caras não têm destaque, pegam uma série e colocam os caras. Fraga. E foi isso que eles fizeram. Eu achei isso muito foda, cara. The Red Capes are coming. Really, really bad. Não, eu só perguntar, o que vocês acham do rumor que tava rolando de repente o Tom Welling ser o Superman dessa galera aí e ele vir de um universo paralelo, que seria um universo mau? Um universo mau? Como se fosse mais não, ou menos... Tipo, é que tipo, se eu não me engano, eu não sei como é que é o lance dos seriados, mas tem um universo de seriados e Smallville seria um outro universo da DC. E esse Superman. Mas peraí, viria... eles vão voltar com Smallville? Não, então. Eles vão pegar o Superman do Smallville e vão inserir nesse novo universo, como se fosse uma viagem entre universos, entendeu? Tem o universo Smallville, mas ele entraria pra esse universo. Ah. Tem um rumor rolando. Eu não sei se pode dar certo, mas, né? Dá pra tentar sempre. Porque o Superman, na minha opinião, ele não funciona em série. Na minha opinião, porque ele é muito... É muito difícil você colocar o Superman em qualquer história, cara. Porque ele é, tipo, esse, ele é esse muito... rumor tava rolando até porque por causa da série da Supermoça. Supergirl. Ah, cara, eu ia falar isso agora. No universo da Supermoça, ele vai funcionar bacana. No universo do Arrow, não. É, porque o universo do Arrow é mais dark, né? É muito mais penão, cara. No, tipo assim, tem o Flash e já é zoado pra caralho. Todo episódio que ele aparece, eles têm que fazer uma piadinha. Porque, tipo assim, o cara tem dinheiro, tem flecha, combate o crime, a mina é advogada, usa uma roupa lá e pega um cacetete, vai dar pau em bandido. Chega um cara que resolve os problemas em 3 segundos, fraga. Aí, tipo assim, tanto é que nos crossover, eles têm que dar um jeito de nerfar o Flash, porque senão ele fica muito roubado, sabe? Sim. Aí, tipo assim... Eu vi um episódio, acho que foi o primeiro crossover, e eles inventaram que o Flash era inexperiente, que mesmo que ele era rápido... Isso! Ele não conseguia, o arqueiro bater nele. Ele não conseguia prever os movimentos do arqueiro. É, porque, cara, ele é muito upado, não tem como, entendeu? Aí, tipo assim, coloca o Superman nessa brincadeira aí pra você ver. Por isso que Smallville deu certo, porque ele não era o Superman, entendeu? Ele era o Clark Kent ainda, ele era o Superboy. Ele tava tendo a experiência, tava começando. Por isso que no começo foi legal, entendeu? Tanto que depois não teve o que fazer, porque ele já tava tão forte que não tinha... Porra, depois que você faz o cara voar, mano, já era. Já era, GG. Tanto é que eles seguraram ele pra voar, tipo, 8 temporadas, fraga. Todo episódio dava um pulinho assim, falhava, e voltava, não conseguia. Exato, porque não cabia, não tinha como colocar ele todo overpower ali. Bem, eu acho que eles estão acertando muita mão na série. Eu curti pra caralho o painel de Arrow, The Flash. Tipo, Legend of Tomorrow foi confirmado Mulher Gavião. Então vai ser uma série foda, não tem como fugir disso. Vai ser sim uma série muito foda, Legend of Tomorrow. Então, tipo, véi, assistam, cara. Dão valor na série da DC, porque tá foda pra caralho. Sim, vamos confiar na palavra do Reverso, que foi muito bom essa conferência, realmente, eu pude acompanhar as notícias dessa conferência das séries da DC. Agora vamos pro próximo tema, que já é a conferência da Fox. A conferência da Fox, cara, foi um pouquinho interessante, porque eles não tinham nada pra mostrar do Quarteto Fantástico, porque o filme tá prestes a lançar e vai lançar em agosto, né? Então os caras não podem sair mostrando o trailer, porque já tem trailer pra caramba também e, né, acho que ia dar uma pesada um pouco no filme se saísse mostrando coisa demais. Então eles aproveitaram com o material que eles têm pro ano que vem, que é Deadpool e X-Men Apocalipse, né, cara? Primeiro eles mostraram o trailer do X-Men Apocalipse e foi até interessante, porque o Hugh Jackman, antes de começar a mostrar os trailers e tudo, o Hugh Jackman foi... ele apareceu primeiro no palco, foi a primeira pessoa subindo no palco, né? Ele tava falando sobre o filme que ele vai fazer, que não sei o que, e aí tava relembrando que acho que são 10 anos desde o primeiro filme do X-Men, né? 10? Eu não esqueci quantos anos que são, exato. Aí tava são 15 anos, o primeiro filme foi em 2000. Isso aí, Isso aí, 15 anos. E o Diego sempre com a experiência, né? Salvando o podcast. Sim, são 15 anos. E, ó, detalhe, tô fazendo churrasco, ouve o barulho. 892. E aí, ele tem 15 anos que ele fez Wolverine, e aí ele até brincou falando assim que ele vai fazer o terceiro filme, e como ele já tá velho, só pode ser o Old Man Logan, cara. E eu achei foda isso, porque pra quem não sabe, o Old Man Logan é uma história dos X-Men que se passa no futuro, onde todos os X-Men já morreram, e o único mutante que sobrou na Terra é o Wolverine, né? E aí ele tá velho, cabelo branco, é muito foda essa história, cara. Essa cabelo branco não, história. Só do ladinho, né, mano? É, no começo ele tá com o cabelo branco só dos ladinhos, assim, mas é foda essa sequência. Porque aí você vê que o cara. Eu acho que o Wolverine ele só tem cabelo branco dos ladinhos. É que nos quadrinhos é assim que acontece, né? Seu cabelo começa a ficar branco de baixo pra cima, não de cima pra baixo. Não aleatório. É o charme, tá? Ele faz uma costeleta, tá ligado? É o charme mesmo. É ridículo isso. Todo mundo é assim, o Colossus quando ele fica velho, é desse jeito. O Reed Richards lá, o Senhor Fantástico, todo mundo, né? É o mesmo esqueminha. Mas aí foi isso que aconteceu na conferência nesse começo de conferência da Fox, e eles trouxeram o elenco inteiro dos X-Men. Acho que só o novo elenco desse novo filme, eles trouxeram todo mundo ali pra conferência, começaram a falar sobre o filme e tal, até o momento deles passarem o trailer, cara, que foi realmente foda. O trailer dos X-Men, ele começa mostrando o desenvolvimento de como o Apocalipse vai aparecer, né? Que ele é um deus egípcio, e aí ele tava... Aconteceu alguma coisa, que vai ser explicada no filme, que fez com que ele ficasse adormecido milhares e milhares de anos, e aí alguma outra coisa fazer ele acordar. Não sei se vai ser como é nas histórias em quadrinho, ou como é também no excelente desenho dos X-Men, que passava no SBT, que também tem a saga da Era do Apocalipse, né? Que na verdade é o fim do desenho. É isso mesmo que acontece no desenho, se eu não me engano. Eu não me lembro, eu tenho muito tempo que eu li a revista dos X-Men, A Era do Apocalipse, eu não lembro o que acontece na HQ pra ele despertar. Eu só sei que não sei se pode dar certo o Apocalipse, porque naquela mesma linha que a gente tinha falado, ele é muito overpower, cara. Muito. Ele é um mutante que pode fazer o que ele quiser, e isso é uma parada um pouco exagerada, na minha opinião, até. Porque como um cara que pode fazer tudo o que ele quiser... Pode ser o vilão de um filme. Porque se ele pode fazer tudo o que ele quiser, por exemplo, ele não precisa recrutar pessoas pra ajudar ele. Porque ele recruta, no trailer até aparece, que ele recruta o Magneto, ele recruta a Tempestade, o Anjo, que ele transforma no Arcanjo, eu não me lembro qual que é o outro, é o Professor Xavier, não é? Ou é a Jubileu? Acho que é a Jubileu que ele recruta nos quadrinhos. E aí ele faz esse quarteto dele, né? Que aí ele usa pra ajudar ele ajudar ele a conseguir completar o plano dele, né? Nesse filme ele não tá específico qual vai ser o plano dele, por esse trailer. O trailer, na verdade, é bem pequeno. Não sei se nem se é um trailer ou se é um teaser trailer. É bem puxado com um teaser trailer, né? Porque os trailers, por exemplo, Deadpool foi grande pra caralho. O trailer do Batman vs Superman foi grande. Então, tipo assim, foi mais pra teaser trailer mesmo a pegada deles aí. Sim. Acho que é porque também eles começaram a gravar o filme agora, né, velho? Tem muito pouco tempo, acho que não tem muitas cenas. Tem quase um ano, cara. Tá, mas eu acho que tem pouco tempo que eles começaram a gravar de verdade. Eles estavam reunindo. Sim, sim, sim. E eu gostei, cara, da seleção dos atores. Porque esse filme vai passar nos anos 80. Vai se passar nos anos 80, os personagens podem ter as roupas que os X-Men tem nos quadrinhos mesmo, né? Como, por exemplo, a roupa da Jubileu, que tá igualzinha dos quadrinhos, cara. Achei foda, tá toda colorida, com short, mó exagerado, tá ligado? Que é bem o que é quadrinhos mesmo, nos anos 80 era tudo colorido, velho. Era cuequinha por cima da calça e vambora mesmo, tá ligado? Isso eu curti. Eu curti também a Tempestade Punk. Vocês viram a atriz que vai fazer a Tempestade Punk? E ela vai ser a Tempestade Punk mesmo? Vai, sim. O que acontece? Como no filme do Dias de um Futuro Esquecido, o Wolverine mudou o futuro, nada daquilo realmente aconteceu, entendeu? Então tudo é diferente. A Tempestade vai ser diferente, a Jean Grey vai ser outra atriz, todo mundo vai ser diferente, entendeu? A história, pelo menos a origem. Porque não, nada daquilo existiu. Isso é até interessante, né? Acontece bastante nos quadrinhos. E eu tô com uma expectativa boa pra esse filme, cara. Apesar de eu não ter gostado do design do Apocalipse, que ele parece um Smurf roxo, mas eu tenho expectativa do filme ser bom. Parece o quê? Um Smurf roxo, cara. É muito bizarro. Achei bizarrinho, cara. Não gostei. Eu gostei do Noturno. Gostei do Noturno. Noturno? Ah, Noturno é o Boto Fé. Não, gostei da Tempestade. Gostei do Apocalipse. Noturno é mais foda do que deu pra ver. Tu não gostou do Noturno, não, cara? Noturno pra mim é sempre foda, cara. Eu gosto do Noturno, mas eu achei ele muito, muito adolescente, cara. O Noturno não é um adolescente. Pô, cara, mas eles são os adolescentes, cara. Ele é o zoão do bagaço, velho. É, eu gosto... Cara... Eu gostei da caracterização, eu só não gostei do ator. Eu achei o ator muito jovem. Entendeu? Pra fazer o papel do Noturno. Porque nenhum X-Men é adolescente. Vai reclamar do Luthor, tá vendo? Não, aí não, né? É mais complicado, né? Eu gostei também desse trailer que, pelo que tá aparecendo, não vai mais aparecer o Magneto velho e o Xavier velho, né? Eles estão se despedindo mesmo. Chega, né? Quem vai assumir agora são os novos Xavier e Magneto, que vieram do X-Men Primeira Classe. Que, puta, tá, pra mim tá perfeito, cara. A cena do final do trailer que aparece o Xavier de cabelo raspado, cara, é muito foda, cara. Aquele... O mesmo ator novinho, só que com a cabeça raspada, tipo no Desodorante Rolon, tá ligado? Achei muito foda, mano. Eu tô de cabeça raspada agora. Sério? Meu Lex. Tô raspadão. Que é isso, hein? Tô professor cortando Xavier na barra. Que gostoso. O Lucas tá igual o Will Smith do Esquadrão Suicida. Exato. Disseram a mesma coisa. O Smith do Esquadrão Suicida. Eu vi as fotos, cara. Eu tô ligado com a tua, rapaz. Will Smith. Will Smith do Esquadrão Suicida é o tio Phil novo, tá ligado? Exato! Ah, a barba careca. The Red Cape, só calma aí. Really, really bad. Nossa, cara, eu tô olhando a foto do Noturno aqui. Não tá legal isso, cara. Não sei se tem imitação. Olha isso, mano. Olha isso. Segura isso aqui. Velho, não é questão de design. Nossa, mas tá feio pra caralho essa porra. Cara, eu gosto desse Noturno porque me lembra muito X-Men Evolution. E foi a primeira vez que eu tive contato com o Noturno. Então. Parece o Noturno que dá ré no. Então é. É foda esse Noturno. Só faltava o cabelinho. Cabelinho de meio. Eu esperava. Velho, eu esperava. Olha a carinha dele de inocente, mano. Olha a carinha dele. Que bonitinho. Eu esperava o Noturno do Era do Apocalipse. Vou mandar foto pra vocês aí. O Noturno do Era do Apocalipse usa uma espada. É muito foda, porque na Era do Apocalipse, na verdade, nos quadrinhos é um pouco diferente, porque eles mudaram o universo inteiro, né? Então, tudo foi diferente, porque eles meio que deram um reboot no universo. E aí, por exemplo, o Wolverine nessa história, ele não tem uma mão, ele tem só um cotoco e aí é coberto com adamante, mas ele ainda tem as garras, ele só não tem a mão. O Noturno usa uma espada, o Ciclope perde um olho. E aí ele fica com o cabelo por cima do olho, ele assim, mó emo. Tipo isso, tá ligado? Mas ele fica bem emo, fica escroto. Muito escroto. Ô, mano, só mudando de assunto aqui rapidão, já que estão falando de X-Men. Eu acho, velho, que se o Noturno soubesse usar os poderes dele de uma maneira mais corretinha, cara, ele ia ser um dos caras mais foda da Marvel, porra. O poder dele é foda, cara. O cara pode fazer infinitas coisas, mano, pra foder os caras. É mesmo, cara, o poder dele é muito foda, ele não deve usar aquele poder da maneira correta mesmo, não. Porque era pra ele dominar o universo. O poder do Dibrido, aí é. Eles vão fazer igual fizeram com a Feiticeira Escarlate nos Vingadores, né, cara? Devem, por exemplo, eles devem fazer aquela parada que eles fizeram no X-Men 2, né? Porque eles pegaram ele e aí meio que transformaram os poderes dele e ele não conseguia controlar muito. Por exemplo, ele não conseguia teletransportar pra um lugar onde ele não conseguisse ver o lugar. Eu achei isso até meio bizarro, porque não existe isso. Ele faz o que ele quiser nos quadrinhos. Não tem limite. Não, mas é mais lógico, né, cara? Você vai teleportar pra um lugar que você não sabe o que tem. Você aparece no meio de uma pilastra, e aí? É, aí, né? Aí tá lá. É mais lógico. Tipo, eu encarei na moral, assim. Falou, Spock. Lógico. É mais lógico. Mas isso que a gente teve de X-Men, né, cara? Foi interessante. Eu gostei um pouco, deu uma expectativa bacaninha pro filme, não sei o que vocês acharam sobre isso. Eu acho que não foi a melhor coisa que a gente teve de Comic Con, principalmente tratando de X-Men. Eu não acho que vai ser melhor do que os últimos filmes que a gente teve, mas pode ser sim um filme foda, cara. Ah, eu tô com expectativa em... Eu tô com expectativa boa em... Quarteto Fantástico, boa. Cara. Sim. O resto tá de menos. É, mas Quarteto Fantástico a gente não teve na Comic Con, infelizmente, porque, como eu já disse antes, o filme tá perto de lançar. Eu acho isso meio que um suicídio, né? Pelo menos a Fox pensou certinho, porque, porra, um mês pra lançar o filme, os caras vão sair colocando trailer em Comic Con que vaza um dia depois de passar o trailer, e depois os caras são obrigados a lançar o trailer em HD, porque não tem como tirar da internet depois que fica, então, acho até um desperdício até, né? Porque não fica uma coisa exclusiva. Antigamente, na Comic Con tu lançava um trailer, maluco, só quem foi na Comic Con que viu, não espalhava, não tinha internet pra agora vaza gravar. Tudo, né, cara? Não dá meia hora, maluco. Tá tudo quanto é Nova site já. É, bem, é foda. Cara, aí. Eu ainda acho que esses vazamentos é tudo. Ativo. Como é que fala? É tudo marketing, cara. Eu tenho certeza. Cara, a gente tava discutindo isso ontem. A gente também acha que tem alguns que acham que é marketing, tem outros que acham que não. Ô Diego, o piloto do Supergirl vazou em HD, cara. Não existe isso, cara. Vazar se em isso HD. Não é, se isso não é marketing, amigo, nada mais é. O cara vai meter o quê? Um tripézão com a câmera filmando em 4K no meio do bagulho, com os microfones nas caixas de som, tá ligado? Imagina o cara assistindo na pré-estreia assim. Imagina o cara assistindo tipo, pré-estreia, só nele que trabalha lá. Aí o cara pega um tripé, coloca uma câmera de 4K. Pera aí, rapidão, só ligar essa iluminação aqui. Não é nada não, beleza? Imagina, mano, isso é muito escroto, cara. Não, não existe isso. Eu acho que acontece velho, é isso. Sempre assim. Diga. Tipo, o cara, você fala, por exemplo, o cara manda um nude pra você, né? A mina manda um nude. O cara não, porra, aí é foda. A mina manda um nude pra você e fala, não passa pra ninguém. Aí tu vai e passa pra um amigo seu, chegadão, e fala, velho, passa pra ninguém não, hein, cuzão. Aí o cara vai, beleza, pega o bagulho e não passa pra ninguém, cuzão. E o bagulho, meu filho, depois você olha, tá no Facebook da menina já, caralho. Na sequência, a gente teve o Deadpool, cara. Conferência do Deadpool, que foi a conferência mais adorada pelo público. Foi a conferência que o público mais gritou, mais enlouqueceu, porque foi foda, cara. Realmente foi foda. E eles chamaram todo o elenco no começo pra poder falar. Sempre tem aquele lenga-lenga, né? Os caras falam e tal, não sei o quê. Mas no fim não acaba não dando em nada, porque sempre vão falar a mesma coisa, né? E aí eles passaram finalmente o trailer, que foi muito foda, cara. O trailer do Deadpool foi um dos trailers mais empolgantes que teve nessa Comic Con, porque essa Comic Con tá recheada de trailers. Seguinte, aí nesse trailer do Deadpool a gente tem aquele comecinho que mostra como ele conseguiu os poderes dele, né? Ele tá preso num lugar, e aí o cara vai e meio que obriga ele a ganhar os poderes, de uma forma meio nojenta, até com umas paradas meio esquisitas que tava acontecendo lá. Mas não explica como que ele ganhou os poderes pelo trailer já. A cena seguinte já é aquela cena que tinha saído antes. Na verdade era só com CG antes, agora tá mais acabada. E também mais cortada a cena, que é ele pulando da ponte e matando os caras num carro, né? Que é muito foda aquela cena, inclusive. Cara, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso aí. Porque vocês lembram aquela vez que vazou um CGI do Deadpool? Isso aí que eu tô falando mesmo. Tipo, e, pois é, cara, e negaram até a alma que aquilo não era uma parada de um filme, pai, só pra ver o conceito da galera, se era aceitável ou não, e agora tá todas as cenas do trailer, tá ligado? É a cena, tá ligado? É o mesmo vídeo vazado, cara, os caras é muito louco, velho. Cara, nossa, mano, tá virando uma putaria isso, né? Daqui a pouco sai o filme inteiro, né, mano? Eu não preciso nem ir no cinema mais. Aconteceu com o Wolverine, né? É, sim. A gente teve na sequência o Deadpool, mais cenas dele de ação, umas cenas um pouco genéricas. Ele encontrando o Colossus foi foda também, cara. Cara, que foda. Eu também pirei zaço, assim. Primeira vez que eu vibrei com o Colossus no cinema, porque o Colossus nos X-Men sempre foi um bosta, né? Ninguém nunca gosta do Colossus. Ele tem uma fala. Eu gosto do Colossus. Eu gosto do Colossus, mas também por causa do... Porque ele é foda nos quadrinhos, ele tem muito mais destaque. Mas nos filmes dos X-Men, ele tem uma fala. Em todos os filmes do X-Men que existiram até agora. Tivemos também aquela cena final sensacional do trailer. Foi até divulgado um pouquinho antes. Que o Deadpool pula e aí em slow motion ele dá um tiro só. E mata três caras, né, cara? Você vê a bala atravessando a cabeça dos três, assim, saindo sangue. Aí depois ele puxa as duas armas, coloca debaixo do nariz. Aí você pensa que ele vai fazer aquela cena clássica, né? Que o cara sopra a arma. Tipo, todo pistoleiro faz isso. E não, ele inala a fumaça. Ele inala a fumaça, assim. E aí ele fala... Eu não lembro qual que é a fala em específico em inglês, mas ele fala para uma piada, tipo... Eu vou ter uma noite boa, alguma coisa do tipo. Vou ter uma noite boa comigo mesmo. Piada de punheta, tá ligado? Que ridículo. Quando acende um fósforo no meu nariz, eu já caio quase pra trás. O cara vai inalar a pólvora da arma, beleza. Ah, mas ele é o Deadpool, né, maluco? Isso é opção. Ele não morre, cara. Ele é imortal, cara. Você pode cortar a cabeça dele que ele ainda é vivo. Ele é o verdadeiro Wolverine, ele não morre no final. Sim, inclusive a gente também tem um Super Power Beatdown que a gente sempre indica aqui. E tá o link na descrição do Batman vs Deadpool, que é foda, velho. Não sei se vocês já chegaram a ver aí, porque é muito foda, realmente. Não, porque eu não gosto do Batman. Mas você é babaca mesmo, né? É um esquetezinho que eles fizeram, depois eu vou te mandar o link, que o Deadpool capturou a mulher gato, e aí ele tá filmando ela, é muito engraçado as cenas que ele vai aproximando a câmera assim, ela tá com decote, tá ligado? Ele vai fazer outras piadas. Aí depois chega o Batman, eles brigam e tal. É muito, muito foda. É um dos melhores Super Power Down que eles já fizeram, na verdade. Não acho que é o melhor, porque o Batman é meio gordo, mas beleza. É, mas é porque, né? Tem uma pancinha só ali. Fizeram também recentemente, acabei de ver aqui entrando no canal dos caras, uma. Joker e Harley Quinn versus o Deadpool e o Dominó. Tá o link aqui no post pra vocês assistirem também, vão dar vocês aí no Skype, depois vocês assistem aqui, ó. Esse do Batman versus o Deadpool eu assisti, é bem legalzinho. É legal, cara. É o Batman tem teco. Acho legal que o Batman arranca a cabeça dele, né, cara? E explode ele com a granada, né? É isso. Não, ele explode ele é com o tiro do Batmóvel, caralho. É isso, isso mesmo. Não. E ele ainda continua vivo, é. E ele continua vivo com a cabeça. Ele fica lá conversando aí. Eu espero muito desse filme, cara. Porque o Deadpool é um personagem muito legal. Só que, e ainda bem que o filme vai ser pra maior de 18, né, cara? Porque aí não tem limite. Vai ser mesmo, porque eu vi muita cena censurada, cara. Que tinha no trailer foda, lá que vazou, e não tinha nesse. The Red Cape, só coming. Really, really bad. É o Logs. Logs, pra quem não sabe, ele é um participante do Z40, nosso parceirinho aqui. Que é o maior fã do Deadpool que a gente conhece. Então a opinião dele tem que ser dita. Então abra sua boca e pronuncie palavras magníficas com ela, Logs. Aqui é o Logs, fazendo uma participação rapidinha aqui. Eu não sou o maior fã do Deadpool, mas eu conheço um pouco da história. Não sou o maior fã, mas eu gostei bastante do trailer. É, eu vi que vai explicar desde quando ele chegou pro projeto Arma X. Eu espero que eles expliquem por que o Deadpool se torna zoeiro. Porque no trailer só mostra ele mandando uma piada pro cara quando já tá na maca. Não mostra muito bem como ele desperta esse lado zoeiro. Eu gostei realmente das cenas que foram mostradas. Fiquei impressionado quando apareceu o teaser no meio do trailer, porque realmente o pessoal ficou negando terrivelmente, falando que aquilo era feito por fãs, que aquilo era só para mostrar como eles queriam que fosse o filme. E a cena final também foi sensacional, quando ele cheira a fumaça da arma e fala algo parecido como "eu vou me tocar essa noite". É isso. Piada de me tocar. É muito, muito podre, né, velho? Piada de jogador de LOL essa porra aí. Teve até uma HQ recente do Deadpool, que é muito engraçado, é uma das primeiras cenas que tá junto todo o universo da Marvel, todos os super-heróis da Marvel junto no mesmo local. Aí chega o Deadpool, né? Aí ele vai, olha pra, não lembro qual personagem feminino que é, mas é uma das personagens femininas, e todas as personagens de quadrinhos tem um decote, né, velho? Aí ele olha assim e fala: "Nossa, belos balões". Ela: "O que é que você disse? Não, esses balões que aparecem em cima de você quando você fala e não sei o que". Ele é muito engraçado, cara. É muito zoeiro. Eu tava comentando isso com a Crush ontem, e ela curte muito Deadpool. E tipo, o jogo do Deadpool, velho, é um jogo bosta, muito ruim, mas é muito bom você jogar, porque ele conversa com você, cara. Sim, ele olha, ele quebra a quarta parede. Tem uma hora que ele tá conversando com o cara no telefone e fala assim: "Cansei de falar com você, fala com meu pau". Ele coloca o celular no pau. E o cara tem que falar com... Exato, cara. Tipo, é verdade, isso é, cara, muito foda, sabe? Mas o legal do... Eu espero realmente, beleza, que o filme, cara, seja assim. É porque o jogo da Deadpool, ele é bom porque a toda hora ele tá quebrando a quarta parede. Todo jogo é assim. Desde que ele recebe script pra poder fazer o jogo. Desde que ele vai falar com o Cable, que passa uma missão pra ele. Quando ele vai no banheiro também, no começo do jogo. Quando ele bebe, fala pro jogador que ele não pode ficar bêbado por causa do fator de cura. Então, o jogo, ele é todo assim, quebrando a quarta parede. Eu espero que o filme tenha isso, não exageradamente, senão ficaria chato, mas que tenha um pouco disso bem escrachado. Sim, vai ficar interessante. Porque o Deadpool tem... Tudo que tem um jogo, que tem esse elemento, cara, é foda, mano. Não tem como. Porque, tipo, é inesperado, né, cara? Tu tá jogando ali, ou tu tá assistindo o bagulho... Tu não vai imaginar que o... Porra. Você não vai imaginar que o cara vai olhar pra você e conversar com você, né, velho? Porque quando tu tá vendo uma parada, você não imagina que você tá dentro daquilo ali, né? Você imagina que é uma coisa que não existe. É, você imagina que... Mas você não imagina que o cara pode interagir com você, entendeu? É verdade. É igual quando eu era criança, eu vi o jornal, eu achava que o pessoal que tava no jornal me via também. Aí eu ficava sem cutucar o nariz, tá ligado? É Harry Potter, né? É Harry Potter, né? O pessoal do jornal mexe e tal, nossa... Triste isso. É isso que a gente tem pra falar de Deadpool. A expectativa tá foda, vai lançar ainda no ano que vem, 2016, falta bastante tempo. Tomara que não vaze muita coisa, porque infelizmente os filmes de hoje em dia estão vazando bastante trailer, bastante cena dos filmes. Não, estão vazando não, desculpa te interromper, mas eles estão fazendo uns trailers ridículos, cara. Eu fiquei puto com Vingadores 2, porque saiu 90% da cena de luta do Hulk oficial, Fraga. Sim. Tipo, a Marvel lançou no YouTube 5 minutos da parada. Tipo assim, eu fiquei putaço com isso, porque, tipo, eu cortei trailer, eu corri de tudo, e uns 4 dias antes de eu assistir o filme no cinema, eles me lançam a luta do cara completa, Fraga. Tipo, é triste, vão trabalhar, gente. Vão trabalhar direito, Fraga. Eu espero que o trailer do Deadpool oficial seja nenhum trailer do jogo. Não sei se vocês viram o trailer do jogo. Eu não acho tanta cena do jogo. É mais o Deadpool sentado numa poltrona conversando com a pessoa que vai querer o jogo. Sim, interessante. Então, seria legal eles criarem um trailer específico pra isso. Não pegar as cenas do filme e jogar aleatoriamente. Realmente fazer o Ryan interpretar o Deadpool conversando com quem quer ver o filme. Seria muito bom isso, seria uma sacada genial, iria aproveitar. E aproveitar muito a quebra da quarta parede, seria muito legal. Seria interessante mesmo, cara, porque você acaba não contando a sua história do seu filme, cara. Porque não é só o Vingadores que errou nisso. Você tem também o Jurassic World, que lançou recentemente, que também teve trailer pra cacete, muita cena. Teve Mad Max, que também tinha trailer. Uma semana antes do filme estrear já tinha cena de perseguição completa, 10 minutos de cena, velho. 10 minutos de cena postado pela produtora do filme, entendeu? É um absurdo isso, cara. Você não vai ver no filme no cinema pra quê? Se tá todo na internet, cara, já. Cara, nunca mais eu vejo um trailer, mano. Na boa. Mas, cara, pelo menos esse trailer que saiu na Comic Con não mostrou tanto do filme. Mostrou cenas interessantes. Como eu falei pra você, não mostrou como ele vai ser zoeiro. Não mostrou, deixou meio que no ar sobre o projeto Arma X, por que ele vai pra lá. Não explica por causa ainda, do câncer, né, dele. Só que a gente tem que levar em conta que esse é o primeiro trailer, né? Sim, então, mas isso eu tô falando, quando sai o trailer oficial, eu torço demais pra que seja um trailer, eles gravem algo pra ser um trailer. Não pra mostrar as cenas do filme, e sim pra zoar o cara que tá assistindo o trailer. Sim, interessante. Uma coisa que eles falaram na conferência é que o Deadpool, a melhor representação de uniforme de um super-herói que a gente já teve no cinema é a do Deadpool, e eu concordo, cara. Pra mim, o uniforme tá perfeito, tá igual dos quadrinhos. Porra, cara, é legal, eu gostei. O do Superman do Cavill com os 952 tá perfeito, cara. Também, mas eu acho o do Deadpool ainda melhor. Como adaptação, cara, porque é muito igual. Não, cara, tem. Eu achei uma grande sacada. A máscara, cara. É a primeira vez que eu vejo uma máscara, cara. Oficial mesmo. Tipo assim, essa é a máscara, Fraga. Sem não, mudança. Cara, legal, é a sacada dele. A sacada deles foi pra poder manter a expressão, eles usaram CGI nos olhos pra poder mostrar as expressões do Deadpool. Isso foi muito legal. As expressões deles são todas com os olhos, né? Ele não tem boca e porque não aparece, ele tem, mas aí não aparece. Sabe outro cara que eu achei foda também, mano? Foi o Deathstroke do Arrow. Vocês estão falando aí de design, tá ligado? Eu achei que ficou tipo igualzinho, mano. Ficou foda. A máscara dele, o lado laranja é meio brilhoso demais, tá ligado? Meio muito falso. Mas, tirando isso, porra... Porque o Deadpool é basicamente o Deathstroke da Marvel, né? A cópia escrota. Isso. O nome... Escrota não, porque... Desculpa, mas o Deadpool é melhor. Mas o nome do Deathstroke é Slade Wilson. O do Deadpool é Wade. Não, é o contrário, na verdade. O Deathstroke é o Wade. E aí o Deadpool é Slade Wilson. É muito na cara, velho, mas eu prefiro o Deadpool do que o Deathstroke, sinceramente. O Slade é um cara super sério, o Deadpool é um cara escrachado pra caramba. Então realmente é uma sátira que fizeram. Sim, em cima do próprio personagem. É um WBR versus, tá ligado? Eles pegaram duas sátiras porque é o seguinte, o Deathstroke faz milhares de coisas e nunca morre. E é por isso que o Deadpool nunca morre, porque é uma sátira com isso, entendeu? Por isso que ele toma tiro e ele nunca morre. Nada nunca acontece. Eu li um prequel uma vez que veio numa graphic que eu comprei. E até hoje eu não sei se ele é oficial ou se é zoeira de escritor ou alguma parada. Que diz que o Deadpool, ele disputando, porque o Thanos ele é apaixonado pela morte. E numa dessas guerras que acontecem, o Deadpool, na hora da morte, disse pro Thanos que quando ele morresse, ele ia dar uns pega na morte. Falou, eu vou fuder com a morte por você me matar. E o Thanos amaldiçoou ele pra que ele nunca mais morresse. Isso, exatamente aí, isso. Até hoje eu não sei se isso é verídico ou se é zoeira, Fraga. Caralho, então ele é tipo o Lobo, ele conquistou a imortalidade. Exato. Exatamente, tipo, exato. O Thanos não deixou ele morrer pra ele não pegar a morte, porque ele, tipo, ele disse pro Thanos, se ele morresse, ele comeria a morte, Fraga. Aí o Thanos falou, então você nunca mais morrerá. Aí eu falei, caralho, que foda. Eu não sabia disso, sabe? Eu li isso tem uns 2 anos. Eu fiquei tipo, perplexo. Só que eu nunca sei se isso é verídico ou se é zoeira de edição, entendeu? Sensacional. Muito obrigado, Logs, pela sua participação. Foi, acrescentou demais aqui, viu? Obrigado pelo convite aí. Rapaz. Participação rapidinha aqui. Agora a gente tem que falar das conferências de cinema da DC, cara, que a gente deixou por último porque, né, puta que pariu, né, cara. A DC, finalmente a DC tá fazendo a coisa certa, cara. E esse ano a DC ainda deu a sorte da Marvel não estar presente na Comic Con, porque eles tiveram outro evento pra ir, não é isso? E aí a Marvel não pôde participar dessa Comic Con, porque tinha um evento da Disney mais importante, eu não sei específico porque... caguei pra Marvel, na verdade. E aí por isso a gente só teve DC. Né, nos painéis, cara. E eles souberam aproveitar a oportunidade direitinho, cara. Foi um momento de brilhar. E eles já mostraram, já começaram com o Esquadrão Suicida, que foi muito foda, cara. Na verdade, o Batman vs Superman foi antes, mas a gente vai começar com o Esquadrão Suicida, que é um pouco menor do que o Batman vs Superman, né? Porque. Mas eu gostei bastante do trailer, cara. O trailer mostra muita coisa que pode ser bom. Pra quem ainda não assistiu, eu recomendo que vocês assistam um desenho animado, que saiu um filme animado que chama. É Assault on Arkham, que é do Batman, se passa no universo do Batman, que é uma missão do Esquadrão Suicida, que eles têm que invadir o Asilo Arkham, e aí eles têm que resolver uma missão lá, que é muito foda, cara. E cara, na minha opinião, eu tenho uma crítica sobre esse filme. Esse filme é perfeito, ele tem uma crítica só, apenas. Diga. O Batman. O Batman, cara. O Batman estragou o filme, cara. Puta, não, ele faz a função dele, de melhor detetive do mundo, né? Maior detetive do mundo. Estragar o cara, aquele plot do final do filme é ridículo. É ridículo, cara. Tipo, o Batman cagão, apanhou pra todo mundo, foi um merda no filme inteiro. Aí eu assisti o filme gritando e compartilhando no Facebook. Eu tô, caralho, eu nunca vi um filme tão bom do Batman. Ele tá tomando no cu bonito. E no final, ele me deu um tiro de bazuca na cabeça. Eu falei assim, filho da puta, que plot twist roubado do caralho. Só pra deixar o Batman... foda, Fraga. Ou eu tenho muita raiva de edição, cara. Muita raiva. Mas eu até curti, cara. Porque, na verdade, é o universo do Batman dos videogames, né? Então é um pouco diferente as coisas. Porque é o universo da série Arkham. Que a gente teve até recentemente na Arkham Knight. Acho que é entre o Arkham Asylum e o Arkham City, se eu não me engano. Esse filme. É muito interessante. Se você ainda não acompanhou, procura aí, cara. Tenta comprar ou então vê na internet em algum lugar, porque realmente é muito foda. E compra que vale a pena. Tu ter o DVDzinho Blu-ray aí, porque é foda. Tem um bagulho mó a ver, mas esse desenho me lembrou Esquadrão Classe A, velho. É basicamente isso, né? É basicamente isso. Meio Expendables também, né? Porque são os caras maus que são contratados. Isso, e é triste, cara, porque os caras são vilões, mas como são protagonistas, você torce por eles, sabe? É, cara, isso é interessante. Eu queria muito. O único é igual o GTA. The Red Capes are coming. Really, really bad. O único problema do Esquadrão Suicida é o Will Smith, que ele não vai ser um vilão. Não, mas eu tô falando da série do desenho Arkham. Ah, desculpa, que eu peguei na metade, desculpa. Não, mas eu concordo com o Diego já puxando o gancho, porque na verdade nesse desenho... Calma, eu vou deixar pra você aí, ó. Eu já sei que tu vai falar, eu concordo, e nem nesse desenho ele é um vilão, porque na verdade eles humanizam muito ele. Ele é o principal do Esquadrão Suicida, sempre foi desde os quadrinhos. Eu não acompanho essa porra no quadrinho, mas eu fui me informar pra gravar esse programa. E desde o começo dos quadrinhos ele era o personagem principal. E ele nunca foi um cara mal de fato, entendeu? Ele fazia as coisas por causa da filha dele, e aí ele meio que tinha uma relação afetiva. Ele nunca era um cara mal, ele fazia a parada pra ganhar o dinheiro dele, entendeu? O Deadshot? Sim, o pistoleiro. Ah, o Deadshot. Cara, eu tenho que aprender a falar essas porra em português. Vocês me desculpam, mas é que eu não consigo. O. Cara, o. Tipo assim, ele não é um vilão, cara, ele é um mercenário. As pessoas têm que entender isso. Ele ganha pra matar. Simples. Sim. Entendeu? Seja a pessoa que vai morrer uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, ele faz por dinheiro. Ele deixa isso bem claro em todo o cenário que ele tá. Na série do Arrow, eu achei foda porque mataram ele pra não dar conflito, por causa que o Smith é negro e da série é branco. Aí, tipo, mataram ele lá na série pra não dar conflito. Aí, tipo assim, eu acho muito foda que ele mata o irmão do... Ah, foda-se, spoiler. Ele mata o irmão do Diggs. E o Diggs cobra muito isso dele. E, tipo assim, ele fala, cara, desculpa, eu não sabia que ele era seu irmão e eu ganho pra matar. Então, tipo, me pagaram, eu fui lá, matei. E ele tem uma coisa muito foda, que ele tatuou o nome das pessoas que ele mata, fraga. Sim. Então o corpo dele é todo tatuado, assim. E o Diggs, um momento dele ferido, ele vê o nome do irmão dele lá. Aí, tipo... Eu mato ou eu deixo essa porra viver, cara? É muito foda isso, cara. Porque ele não é um vilão, ele é um mercenário, cara. Aceita o cara do jeito que ele é. Agora, entendeu? Diego, eu já sei o que você tem pra dizer. Já sei de cor. Então diga, por favor. O problema... pra mim, o problema... Eu tenho alguns comentários pra falar sobre o trailer que eu vi, que saiu em HD. Vocês já viram em HD já? Então, o que acontece, na minha opinião? O problema maior desse filme... Vai ser o Smith, porque ele não vai ser um vilão, nem fudendo. Se der mole, nos próximos filmes que ele vai estar envolvido, ele vai ser o herói, um dos heróis. Porque o Will Smith, o ator, ele não consegue ser o vilão. Tanto que teve um filme aí que ele fez, que ele iria ser o vilão, ele não quis fazer o filme porque ele não queria ser o vilão. Ele tinha que ser o mocinho. Não me lembro qual é o filme, se vocês puderem falar, lembrar, sim, vai ser legal. Eu acho que é Jungle, na verdade não foi isso, porque foi Jungle. Ele não quis fazer Jungle porque ele não ia ser o herói. Ele não é porque ele não ia ser vilão, ele não ia ser o cara que ia matar o vilão. Sim, correto, exatamente, obrigado. Aí, vamos lá. E o outro contraponto, e tipo, eu gostei muito dos vilões, a Arlequina, a Amanda Waller, tá legal... tá tudo muito bonito, tudo muito maneiro, é bem o que a gente viu naquele animação do Arkham Assault. Assault on Arkham, isso. Isso, eu errei os termos. A única coisa que eu tenho pra falar é sobre Geraldo Leto. Calma, segura que a gente vai falar no finalzinho. Então, finalizando o Esquadrão Suicida, eu acho que pode ser um filme que seja bom, mas o único problema realmente que eu vejo nesse filme é o nosso querido pistoleiro. É, sim. Até porque no trailer você já vê que ele já mostra muito da como você disse, que você acha que você leu e ele é o principal, que eu acho que ele não é o principal não, eu acho que o principal é o Flag, que é o líder, se eu não me engano. Divide eles dois, na verdade, porque são os dois caras mais paramilitares aí no meio. Sim, então. Não, calma aí, Kobe, deixa eu terminar pra você falar, porra. Então, eu acho que no trailer já mostrou esse lance com a filha dele, então vai ter um apelo maior pro público... cair mais pro lado dele, que ele tem uma filha, ó, estou fazendo por minha filha. Porra nenhuma, ele sempre fez isso por dinheiro. Mas é isso aí, fala, Kobe. É, eu quero falar, cara, não tem nada a ver com a Assalto ao Arkham, mas com o Will Smith, que tipo assim, vocês estavam falando de herói, cara, eu lembrei de um filme que ele fez, que não é de quadrinho, nem caralho nenhum, que é Hancock, que vocês assistiram, né? Sim. Eu particularmente gosto de meio coelho, tá ligado? É louco pra caralho, porra, esses filmes, eles estão falando que vão vir um dois aí. Não sei, cara, mas esse vinho vai ser gozante. É interessante. Inclusive, nesse filme acontece um pouco disso, né? No começo do filme ele é muito mais vilão do que no final. No final ele é herói pra caralho, né? Salva todo mundo. Ele é o foda. No começo ele é foda. Ele só não tá fudendo. É, né? É, ele sim. The red cape is coming. Really, really bad. Mas o importante da gente falar desse trailer do Esquadrão Suicida é a Arlequina, cara. Porque realmente eles conseguiram trazer a personagem muito bem, cara. Tanto fisicamente que tá, né? quanto também a personalidade dela, que dá pra ver em poucas falas ela já ganha o público. Eu vou ver o Lobo de Wall Street de novo só pra ver ela abrindo as pernas. Eu vou fazer uma homenagem. Eu vou deitar na cama com a Arlequina, a Mulher Maravilha e o Batman. Nós vai meter pra caralho. Puta que pariu. Meu Deus, o Batman... Cara, o Ben Affleck tá muito foda de Batman, cara. Puta merda. Não, homenagem, é uma suruba, foda, cara. Ou um swing. Sim. Vai ser um swing gostoso. Mas aí, nesse trailer do Esquadrão Suicida, a gente quase não teve a aparição de uns personagens. A gente teve o Croc, que quase não apareceu. Eu, particularmente, odeio o Croc. Como fã de Batman, leitor de Batman, eu odeio o Croc, porque ele é mais um daqueles personagens brutamontes que existem. É só um cara forte que dá porrada, não tem desenvolvimento nenhum. Mas pelo que dá... Sim, pelo que dá pra ver no trailer... Outlawzeiro, cala a boca, cara. O que, pelo que aparece dele no trailer, dá pra perceber que ele vai ter uma coisa meio do coisa, sabe? Ó, coisa meio do coisa, hein? Ai, meu Deus. Ele vai ter aquela parada de se esconder, sabe? De não gostar de quem ele é. Porque tem uma cena que ele aparece de capuz ali numa cidade, e ele meio que cobre o rosto com o capuz, assim. Eu achei até interessante essa cena. É uma das roupas alternativas daquele jogo Injustice. É, sim, do Injustice. Injustice. Eu gostei. Injustiça. Deus entre nós. Eu gostei também desse trailer, que tem vários flashbacks. Se você parar pra pensar, você consegue ver vários flashbacks dentro do trailer. Você vê o Will Smith no passado, com uma roupa meio dos anos 70, fazendo um assalto, realizando um assalto. Deve ser mais ou menos ali o começo da carreira dele, como pistoleiro. E a gente tem também... Ele só aparece em uma cena com a máscara. Sim, só essa cena que eu acabei de descrever, descendo com a máscara. Ele faz um rapel no prédio, né, cara? É, eu achei escroto, porque eu acho que ele nem vai usar essa máscara nesse filme, cara. Deve ter pouquíssimas cenas. Eu sou o Will Smith, vocês vão tampar. Cara, é um personagem. É igual personagem de RPG. Tu fica 75 anos fazendo a porra do personagem, mas você joga o jogo ou em primeira pessoa ou com o elmo fechado, e aí? Você não vê o rosto, né? Ok, né? Eu não importo tanto assim com ele usar o capacete, na verdade. Me incomoda um pouco, mas eu não me importo tanto. Eu gostei da cena que ele reuniu de grupo. Você pode perceber que é ele que tá reunindo o grupo, então por isso que eu acho que ele que vai ser o líder. Você vê que ele fala que agora vocês vão ser o Esquadrão Suicida, acho que é isso que ele fala, né? É reúne o Esquadrão Suicida, isso é bem, bem interessante. E tem várias sequências de ação. Eu gostei pra caramba do trailer, cara. Pô, aquela parte do final, inclusive, antes da gente falar do Joker, a gente tem que falar da sequência que aparece a Arlequina. Porque se vocês verem um vídeo agora que eu vou mandar pra vocês, a cena que aparece o Joker no final, ele tá fazendo uma parada com alguém, tá? Ele tá meio que interrogando aquela pessoa, torturando a pessoa. E se vocês colocarem esse vídeo que eu mandei pra vocês agora, em 2 minutos e 18, vocês vão ver quem ele tá interrogando. Tem uma cena que eu queria comentar com vocês, que ela é bem rápida. E aparece meio que um Batman, vocês chegaram a ver? Sim, é uma perseguição de carro, deve ser um flashback também. E aí tá o Coringa dirigindo o carro. Na verdade não aparece o Coringa, mas tinha vazado umas cenas antes, que é o Coringa dirigindo com a Arlequina do lado e o Batman em cima do carro perseguindo, né? É um flashback provavelmente, porque esse filme deve acontecer depois disso tudo. Vocês viram aí o vídeo que eu mandei pra vocês? Vocês perceberam que ele tá... torturando a doutora Harley, a doutora Quinzel, que ela que se transforma na Harley Quinn, né? Então a gente tem a entender aí que ele vai fazer ela virar Harley Quinn. Ela é muito linda. Você quer ver? Olha isso, cara, em HD, é o Batman mesmo, puta que pariu, cara! Muito foda, cara. E a gente tem essa sequência do Jared Leto, que ele aparece, e pra mim, eu tenho um apego muito grande com a sequência que ele aparece, porque ele aparece dando uma risada, né? A primeira parte que ele aparece, ele dá uma risada, e eu adorei essa risada, cara. Porque o Coringa do Heath Ledger, ele já tem uma risadinha parecida. Só que essa risada é diferente, ela é um pouco mais sociopata. Eu digo sociopata no sentido que ele tá mais loucão, você tá entendendo? Tá moleque zica. É uma risada assustadora, cara. Ele dá uma risada meio pausada, e agora sim, Diego, você pode dizer o que você quiser sobre o nosso querido Jared Leto. Não, cara, só com os comentários. Eu vou usar um comentário inclusive, Jared que Deus meu Leto. Bruno Nag fez. Esse Joker do Gerardo Leto é o Joker do Arkham Asylum. É sim. Um Joker escarrado, ele pegou muita coisa ali. Na verdade, a gente estava até discutindo antes que a gente viu o filme aqui, o trailer. É que ele deve ter pegado várias referências de vários Jokers. Por exemplo, na hora que ele tá com as paradas de, por exemplo, choque, se eu não me engano, na mão. Sim. Muito provavelmente é choque. Ele tá escarrado o Heath Ledger ali fazendo aqueles trechos de dança. Tipo, fazer uma dancinha com as mãos. É. Tipo, um trejeito do Heath Ledger. É, como você disse, ele tá mais maluco. Isso, ele tá com os olhos esbugalhados e rindo o tempo todo. E era tinha pra dizer, cara. Era tanta coisa assim, não. Sim, eu achei que você ia falar mal, cara. Não, cara, a única coisa que eu reclamo é a caracterização. Não gosto desse Coringa tatuado, bombado. Eu acho horrível. Seguinte. Acho uma merda. Joker Guimé. Mas... É o Joker Guimé. Eu vou dizer uma coisa sobre essa caracterização. Não, não, calma aí, Camilo. Só terminar aqui. Diga. Não gosto, não vou gostar, nunca vou gostar. O importante é a caracterização, mas eu não gosto da caracterização. Sim, mas na minha opinião, eu não concordo completamente com essa caracterização. Caracterização. Eu não gosto desses dentes de metal. Ele nunca teve isso. Eu não gosto de todas as tatuagens. Algumas justificam elas estarem ali. Eu não gosto de todas. E eu não gosto dele estar sem camisa. Mas na minha opinião, isso é justificável. Porque é o seguinte. Como a gente teve o Heath Ledger, que foi um marco no cinema. O cara bombou. Se você faz um Coringa que fosse muito parecido visualmente com isso, o público ia à loucura, porque todo mundo ia achar que ia ser um copy-paste, entendeu? Todo mundo ia achar que ia ser a mesma coisa, ia ser uma parada igual. E eu acho que visualmente eles tentaram diferenciar para as pessoas não confundirem quando elas olharam um Coringa, quando elas verem um Coringa e o outro, entendeu? Eu acho que eles exageraram um pouco, deixaram ele um pouco chamativo demais, mas eu acho que essa foi a intenção, entendeu? Foi tentar deixar ele diferente, para as pessoas poderem dividir um com o outro. É, eu achei a opinião do Kubrick até meio justa, né? O filme sendo bom, ele interpretando bem. Cara, quando saiu a primeira imagem, eu não aceitei, eu fui contra pra caralho, muito Joker Guimé, o cara tá muito emicida, tá muito, sabe, bem funkeiro mesmo, assim, só que, quando você vê o cara, tipo, você olha pra ele, você lembra do funk, do rapper americano, sabe, todo tatuado, sem camisa, magrelo, dente de prata, essas paradas, justifica você trazer um cara maluco pra atualidade, entendeu? Tipo assim, pros tempos atuais. Então, depois disso, eu fui ver isso, vendo poucas cenas dele em ação. Falei, caralho, passa fácil, o cara é muito maluco, dá pra engolir. Mas, cara, todos os personagens têm um... Como eu digo, tem uma coisa especial. Todos eles, você olha, até a porra do Will Smith, essa bosta, essa cara de chorão dele. Olha isso, cara. Ele tem uma cara de merda, tipo, eu tô morrendo. O que é que eu tô fazendo aqui com essa roupa? Ele sabe? Faz uma você cara. É um cara de tristeza, né? Ele tem uma cara triste. Você fica com dó dele, só de olhar pra ele, assim. Fala, caralho, esse cara sofre muito. Que sofrimento desse cara. E, velho, a Katana, puta que pariu, a Katana, ela tá foda, cara, ela tá perfeita, assim, foi caralho, tipo, puta que pariu, vem na minha cabeça, é por isso que pegaram a Katana do Arrow e deixaram ela bem bosta, sabe, tipo, caga nessa aí que a gente vai fazer uma foda no cinema, só pode, cara. A Katana é bem legal nos quadrinhos, ela tem o poder de, com a espada dela, absorver a alma das pessoas, uma parada assim, né. Ela no Esquadrão Suicida, eu acho ela perfeita, assim. Ela tem um destaque bom naquele desenho Young Justice. Ela tem um destaque muito bom ali, bacana, conta um pouco da história dela também. Eu gosto da Katana, eu particularmente gosto dela. É interessante, é um personagem interessante. Mas é de tudo que a gente tem pra falar desse Coringa do Heath Ledger, eu com o Heath Ledger na cabeça, do Coringa do Jared Leto, eu tenho uma coisa importante pra falar, cara. Eu não acho... que a gente vai lembrar de outros Coringas nessa interpretação dele. Essa é uma interpretação dele que a gente nunca viu em uma mídia audiovisual. É uma interpretação que traz o Coringa do material fonte, cara. Eu não tô dizendo que vai ser foda, vai ser melhor que o Heath Ledger, até porque eu acho que não tem como ser melhor do que o Heath Ledger. Não, isso não quer dizer que não seja bom, tá? Eu acho que não tem como ser melhor, mas tem como se igualar. Porque ele pode trazer o Coringa muito mais do lado sociopata dos quadrinhos. Porque no filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, o Coringa planeja muito tudo o que ele vai fazer. O Coringa nunca foi assim. Ele sempre foi um cara muito mais de fazer, tá ligado? Ele nunca planejou, ele nunca teve planos. Ele simplesmente ia lá e fazia o que ele tinha pra fazer. Entendeu? E na loucura, porque ele sempre... Não, pode falar, cara, mas ele planeja assim, mas beleza, fala aí. Não, ele planeja no filme, exatamente, mas nos quadrinhos ele não é um cara de planejar tudo, entendeu? Ele é muito mais sociopata, de ir fazendo as paradas e enquanto ele vai fazendo, ele vai decidindo o que fazer, entendeu? É uma parada meio maluca. E você pode olhar, cara, um cara que vai dizer que não vai te matar e vai te fazer você sofrer muito e fala isso rindo e com o olho brilhando, ele não pode ser uma pessoa normal, entendeu? É um cara louco, é um cara completamente bizarro. Isso eu achei foda, cara. E por isso que valeu muito a pena esse trailer do Esquadrão Suicida. principalmente por causa do Coringa, apesar de que eu acho que ele não vai ter muito destaque no filme, tá? A gente tem Batman vs Superman, que o trailer foi muito foda, cara. Foi, pra mim, o melhor trailer da Comic Con, a melhor coisa que aconteceu nessa Comic Con foi o trailer do Batman vs Superman. Eu só tenho uma coisa pra falar desse trailer, cara. Diga. Ben Affleck, me come. Puta, eu tenho também uma coisa pra dizer desse trailer, cara. Foi a primeira vez que esse filme me empolgou. Cara, sinceramente. Melhor Batman. Melhor Batman. A melhor caracterização. Melhor caracterização do Batman do cinema. The Red Cape, só coming. Really, really bad. O trailer tem um desenvolvimento muito legal. A gente tem isso numa HQ do Super-Homem, que é o Reino da Manhã. A gente tem o desenvolvimento do Super-Homem mais velho, que não é o que acontece nesse filme. Mas as pessoas questionam muito o Super-Homem, que é o que acontece bastante nesse trailer, né? Ele vai até no julgamento, ele é julgado. O Lex Luthor fala bastante coisa sobre isso no filme também. É bem interessante até. Uma cena que eu achei foda, inclusive, é quando o Bruce Wayne tá olhando o prédio dele ser destruído pelo Zod. E aí você vê que o raio que o Zod lança pelos olhos, o raio laser que ele lança pelos olhos, é exatamente o que ele faz no primeiro filme do Super-Homem, cara. O formato, tá ligado? Aonde que segue o raio laser dos olhos dele é exatamente o mesmo formato. Isso é muito foda, cara. E você vê também o Bruce Wayne correndo pra cima da fumaça, eu achei muito foda. Muito foda. E ele correndo e gritando, não, e correndo, e no final o prédio desabado e ele abraçando a menininha. Puta que pariu, velho. É muito foda, velho, cara. Aquele foi muito 9-11 do Nova York. Eu gosto tanto do Ben Affleck, como nesses papéis, assim, mas tanto que eu defendo o demolidor do filme, cara, dele. Eu defendo fácil. Caralho, hein? Cara, nossa, o problema do demolidor não é o Ben Affleck. Eu já falei isso aí, o Lucas já ouviu falar isso aí. O problema do Demolidor é a direção roteiro. E o roteiro. Sim, eu concordo. O Lucas é a prova e não me deixe mentir, que eu já falei isso aí lá no Mexidão. A gente tem tem uma primeira referência do Coringa nesse trailer, que é quando aparece aquela frase que já tinha aparecido no outro trailer, né? Aparece aquela voz falando, que antes você não conseguia ver quem era, que dizia assim que começa... A febre e a raiva que torna homens bons cruéis. E na hora que tá passando Alfred, essa cena... Isso, exatamente. Na outra cena anterior, a gente não sabia que era o Alfred. No primeiro trailer, porque aparece o rosto dele. Ah, não sabia, não, mas cara. Não, já sabia. O pessoal já tinha falado. É a voz do Jeremy Irons, né? Sim. É isso mesmo. E aí aparece no jornal escrito You Let Your Family Die, né? Que significa você deixou sua família morrer. Que é que ele deixou o Robin morrer, né? Que... O Robin nos quadrinhos, pra quem não sabe. Isso é o que tá se cogitando aí, porque seria a família Batman, né? Porque ele já teve todos os Robins, segundo a teoria da internet. E a família Batman, o Robin morreu, os outros desertaram, não sei como vai ser o esquema. E, cara, você sabe que eu vi depois que era no uniforme do Robin, que tava achando estranho aquele uniforme sem a máscara. Sim. Eu vi só depois que eu fui perceber o R, numa imagem que lançaram no Facebook. E, na verdade, essa primeira parte que aparece é uma letra de sangue, né? E é meio a letra que o Coringa usa. Então estão dizendo que quem escreveu isso é o Coringa, né? Já é uma referência que a gente pode ter. Que nem, você é uma piada, Batman, no uniforme do... Também é o Coringa, né? A piada é... Eu particularmente não gostei, por exemplo, desse Alfred. Eu achei ele muito novo. Ah, Alfred, que isso, cara? Já mais ele é mais velho que o Michael Caine, cara. Tá, cara. Ele não, é foda, mas... Não é, e porra, não, depois que você vê, cara. Michael Caine como Alfred, ninguém supera, cara. Michael Caine tinha que ser o Alfred, cara. Até morrer, cara. Eu acho que o primeiro Alfred é melhor que todos os outros. Nunca. Claro que é. Não acho. Claro que é. Cara, Michael a única Caine. Coisa que eu não gosto de todo esse filme é a Lois Lane. Não, ela é linda, eu amo ela, ela é linda, cara. Ela é a Lois Lane mais linda. Cara. Tudo bem. Não, tudo bem. A Amy Adams é bonita, ela é linda e tal, mas eu não gosto da Noturno. Entendi o que ele quis dizer. Ela vai aparecer várias vezes. A personagem, tô falando da atriz. A personagem, eu não gosto dela. Mas a gente tem uma cena muito foda que a mãe do Super-Homem fala com ele, né? A Martha. Que ela diz que as pessoas odeiam o que não compreendem, cara. Isso é muito... Seja o herói deles, Clark. Seja um anjo. Seja um monumento. Ou então não seja nada disso. Olha que foda, cara. Porque você nunca deveu... Muita prepotência pra ela falar isso, né? Seja um anjo, seja um monumento. Eu acho essa gente muito babaca. Dá vontade de bater nela, às vezes. Uhum. Eu vendo o primeiro Superman, eu fico puto. Dá vontade de dar na cara dela, né, moral. É, a personagem dela, né... Literalmente, cara. Uma bilada. Esse thriller, cara, ele é cheio de frases. A gente tem também a frase do Lex Luthor, que é a primeira cena que ele aparece, que ele diz... Sabe qual é a maior mentira antiga senador? Que ele pergunta pra senadora, né? Que são... Os demônios não vêm do inferno abaixo sobre nós, eles vêm do céu. Isso é muito, cara, foda, cara. Esse Lex Luthor, eu acho que vai barrar o Michael Rosenbaum, cara. Eu acho que ele vai ser o melhor Lex Luthor ever. Tô contigo, Diego. Cara, tô contigo. Cara, pergunta aqui, agora eu vou dar uma de reverso. Fala logo. Fala como aqui. Uma pergunta, cara. No universo, em toda a história do Superman, no quadrinho filme, eles insinuam, cara, uma outra raça alienígena, não sei lá, os kryptonianos, sei lá. Se é sim, porra, sim, né? a gente tem os deuses. A gente tem os deuses, que são, no caso, os novos deuses, que é o Apocalipse, tem outros deuses também da DC, Apocalipse. Temos personagens, temos personagens também como, por exemplo... Tropa dos Lanterna Verde, são tudo sim. De vários alienígenas. A gente tem Lanterna também... Verde, que é um planeta. Verde. A gente tem também outras pessoas como o Apocalipse. O Apocalipse é um ser kryptoniano, na verdade, né? E ele foi feito pra destruir todo o kryptoniano que existe. Foi criado. E uma coisa que eu não gostei desse trailer, a única coisa que eu não gostei desse trailer, foi quando aparece o corpo do Zod. Porque, pelo que eu tô vendo desse filme, o que eles vão fazer com esse corpo do Zod... Eu tô nessa parte agora, qual que é o problema? O que eles vão fazer com esse corpo do Zod é o seguinte: o Lex Luthor vai achar esse corpo do Zod e vai conseguir de alguma forma criar o Apocalipse com isso. Ou a Kryptonita. Porque não, da onde não. Que surgiu aquela Kryptonita do nada? Se ele criar a Kryptonita, eu acho ok. Cara, você não viu Smallville, cara? Chuva de meteoros, cara. É, mas se ele achar. Olha só que legal que a gente vai fazer aqui, que eu vou fazer aqui agora. Se você juntar a chuva de meteoros que aconteceu há 33 anos com a base da idade do Superman. Ele aparenta ser um cara de 30 anos, você pode assimilar tudo, cara. Que ele é um alienígena. Que o Zod disse que ele é um alienígena no primeiro filme. Então o Lex Luthor pode... Pô, esse aqui é uma parada do planeta dele. Entendeu? Ele pode, de repente, fazer teste com o sangue do Zod. Olha só que legal que a gente, que a gente pode aí discutir sim. Aqui. Mas... Eu não acredito que ele vai fazer um apocalipse, cara. Eu também... Eu tô torcendo pra que não, mas na minha opinião eu acho que sim, porque eu tenho anos de experiência de quadrinho, então eu acho que é isso que vai acontecer, cara. Mas acho isso que não é quadrinho. Tem anos de experiência de quadrinho. Eu acho sim que... Não é quadrinho, cara. Isso não é quadrinho. Não é, cara, mas é um material fonte, cara. Você quer ver porque não é quadrinho? Ah, cara, mas aí, o Homem de Ferro 3, pô, referência ao quadrinho, foda no trailer. Quando foi ver, o filme é uma merda inacreditável. É, mas o Zack Snyder, ele tem muito isso de puxar o quadrinho pro filme. Não que ele traga o filme... Ele é aluno do Nolan. Sim, e não que ele traga o filme todo pro universo de quadrinho, onde só fãs vão entender o filme, não. Ele consegue fazer um filme pra todo mundo, mas ele coloca referências ali pros fãs. Ele fez isso com 300, fez isso com Watchmen, fez isso também com o Homem de Aço em alguns momentos. Ele sabe fazer isso, entendeu? Agora eu posso falar do Lex Luthor, que você me interrompeu? Diga sim. Então, vamos lá, vou dar uma de reverso agora. Porque o reverso é só amor. E cara, eu acho que ele vai complementar o que eu vou dizer. Ele vai até complementar o que eu vou dizer. Cara, esse Lex Luthor tá foda, que ele tá debochado. Ele não é aquele babaca do aquele filme merda do que tem aquele ator que tá fazendo o Átomo agora. Sim. Como é que eu não lembro o nome dele? Superman Returns. Superman Returns. Esse filme é uma merda inacreditável. Sim, ele precisa, é chato. Ele não precisava nem ser citado aqui. Ele lembra o Christopher Reeve. E o cara, o Superman, o Lex Luthor do Christopher Reeve também é uma merda inacreditável, é um maluco, babaca. Sim. Ele não é empresário, ele quer ser a mente criminosa maior do universo. E cara, esse Lex Luthor do Zuckerberg, ele tá foda, ele tá debochado. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele faz piadas oportunas, cara. Sim. Ele tá sensacional, cara. Ele é o Lex Luthor que eu particularmente vi na Liga da Justiça. Aquele cara que ele tá fudido, mas ele faz piada. Quase um Homem-Aranha. Sim, e ele também tá manipulando todas as pessoas que você vê no trailer, ele tá manipulando a todo momento. Ele manipula o Batman. Exato. Ele manipula Batman, a senadora. A senadora. Ele dá uma zoada no Superman, foda. Sim, só no trailer, cara, esse vai ser o melhor Lex Luthor ever. Eu quero a opinião do Lucas, pra complementar a minha. Cara, eu só tenho, tipo assim, que tá me matando, que eles repetiram a porra do erro. Superman Returns, aquela porra daquele Lex Luthor babaca, desgraçado, é muita piada que é porra daquele filme, usava uma peruca escrota. E eles resolveram repetir essa merda. Colocaram uma peruca escrota na cabeça do cara. Tu viu a foto dele careca? Sim. Vi. Cara, eu, né? Véi, eu dou pra ele fácil, assim. O cara tá muito foda. Cara, pega a revista e pega ele. Você fala, caralho, é o Lex Luthor. E aí eles me colocam uma peruca fuleira na cabeça. Você olha pro cara, você vê que aquela merda é uma peruca, cara. Mas eu acho que aquilo ali é justamente... Ele vai ser foda. Ele vai ser tão foda quanto o Batman do Ben Affleck e quanto o Coringa do Jared Leto, cara. Isso vai... Ano que vem vai ser um ano explosivo, cara. Eu tô maluco. A gente tem que falar também da Mulher Maravilha, cara. Antes de falar da Mulher Maravilha... Diga. Eu queria só colocar um adendo aqui, que a ideia que a DC tá tendo, da Warner DC tá tendo, é bem diferente da Marvel, na questão de você já ter o universo dos quadrinhos estabelecido. Você vê lá que o Batman é um cara aposentado que volta, você tem o Esquadrão Suicida, que são os vilões do Batman. Já estão presos, vilões do Batman estão presos. E você vê que o ponto inicial do universo já estabelecido para os filmes é a chegada do Superman. Tá todo mundo lá. Todo mundo já tava lá. O Aquaman tava lá. O Batman se aposentou. Os vilões estavam presos. Eles começam a fazer trabalho pro governo. E o ponto de partida é a chegada do Superman que no universo já estabelecido. Isso eu achei muito foda pra caralho da DC. Porque você dá uma agilizada, né, cara? Porque a coisa mais chata de fazer um filme de super-herói é dar origem pra ele, né? Porque aí você tem que explicar. Cara, você tem 15 super-heróis, tem que fazer 15 filmes de super-heróis. E aí não, cara, porque todo mundo já conhece os heróis da DC, querendo ou não, eles são mais conhecidos do que os heróis que a Marvel tem pra trabalhar, a Marvel Disney, tá? Não que eu ache melhor, tá? Eu tô dizendo que... Pra trabalhar, realmente. Pra eles trabalhar, não tinham, eles são muito quando mais começaram conhecidos. Quando eles começaram o universo, eles só tinham um herói da classe B. É, sim. E, por exemplo, Batman, Superman, Mulher Maravilha. Quem não conhece esses três? É a origem deles, entendeu? Se eu não me engano, o personagem mais conhecido do mundo é o Mickey, em segundo Superman. E o terceiro Homem-Aranha. E aí a gente tem a cena da Gal Gadot, cara. Todo mundo tava criticando ela e, pra mim, nesse trailer, ela mostrou com cara, pouquíssimas cenas. Cara, agora Diego, eu tô sozinho, não tô ouvindo a galera, tô quase sumindo. Fala. Só pra corrigir, o Superman tá em primeiro. Ah, é? Mundialmente, ele só perde pra Cruz. Olha aí. Então, deixa eu perguntar. Alguém aqui reclamou da Gal Gadot? Não, nunca. Eu sempre achei ela bonita. No começo eu reclamei sim, muito. Eu sempre achei ela ok pra Mulher Maravilha. Cara, porque... assim, a única coisa que eu não gostava, porque eu tinha. A única coisa que eu tinha visto dela foi Velozes e Furiosos 5. E eu não curti porque ela tá de biquíni. Mas quando saiu a foto há um ano atrás no Comic Con, falei, caralho, tá maneiro. Porque a sim. Mulher Maravilha não, ela tem que foto, ser. Na a foto eu já criticava. É. A Mulher Maravilha não tem que ser a mulher do Belo, aquela Hulk bolada. Sabe o que eu achei caralho? Legal? Porque a Mulher Maravilha, do jeito que ela é nos quadrinhos, não existe nenhuma mulher viva que tenha aquele corpo. Não existe, não existe. A mulher então, é perfeita. Talvez não existe isso. Nem ela, nem ela. Eu tô falando, não existe, porque, tipo, ela é perfeita e não existe nenhuma mulher assim. E você deixando ela não tão exagerada dessa forma, não deixando ela tão maromba, você acaba não deixando ela ser uma personagem machista, né? Porque não vai ficar aquela parada de, tipo, o cara só tá vendo filme pra ir ver a Mulher Maravilha. Não, ele quer saber da história, entendeu? The red capes are coming. Really, really bad. É, e eu quero saber quem tá batendo na Mulher Maravilha. Nessa cena, né, que ela toma uma porradinha. Ela tá no meio, em volta da guerra. E você vê que o Superman e o Batman estão na guerra ali também. Agora, a intenção é se ela vai tomar as dores do Batman, porque tem algumas cenas do Bruce com a Diana. Sim. É, no trailer, no próprio trailer também. E algumas imagens também deles dançando e tal, eles conversando. Ou se ela vai tomar as dores do Superman. Acho que não, porque ela toma uma porrada que ela bate na parede e fica com a cara, tipo, ah, você tá de sacanagem comigo, né? Tipo, eu não sei que se tá vai batendo? Ser. É, se ela tá. Tipo, tomou um soco do Superman, cogitaram aqui mais cedo, seria tipo um canhão que ela tentou defender com os braceletes, mas saiu voando pelo impacto. Acho que não, porque Mulher Maravilha não toma impacto com porra nenhuma nos braceletes dela, na física dos quadrinhos. ou se é o, como você cogitou aí mais cedo, que, que se Deus quiser não vai ser o Apocalipse. Eu acredito não. Acredito que ela tome as dores do Batman. Sim, também, porque, porra, não dá pra misturar a Mulher Maravilha com o Super-Homem, que sempre dá tudo errado, né, cara? É, e o legal, cara, é que eu ficaria do lado do Batman. Porque eu também. Agora é uma opinião própria. O cara chegou, destruiu a cidade, matou um monte de gente. Milhões de pessoas morreram naquela luta. E porra, o cara é uma ameaça, cara. Como o Bruce Wayne mesmo disse. Esse cara tem um poder, esses dois caras tinham um poder de destruir a raça humana. A gente tem que destruir ele. Sim, eu acho justificável. Justificável. Porque você vai ir pro lado desse cara, como que você vai saber se esse cara é bom ou não? Muita gente criticou. Exato. Até. Muita gente criticou até que no final do filme do Super-Homem do Man of Steel, eles destroem a cidade toda, que tem muita destruição. Mas se aquela destruição não tivesse sido tão exagerada, talvez esse filme não pudesse existir. Talvez tivesse, claro, esse filme. Eu lembro, Lucas deve lembrar que anos atrás, quando o Lanterna Verde ia sair, com o nosso querido Ryan Reynolds, a ideia era que a Liga começasse a partir daquele filme que envolveu o Batman do Nolan. Sim. Mesmo Nolan falando que não ia rolar aquele Batman no universo DC normal. Que até surgiu uma imagem de um e-mail que o Bruce Wayne manda pra Amanda Waller sobre um contrato que eles teriam com o governo e acabou babando. Lucas, você lembra disso? Você chegou a saber disso? Não, sim, porque Lanterna Verde, você sabe, né? Meu herói favorito. Então eu sempre acompanhei tudo. Mas eu até achei bem zoado eles quererem colocar o Lanterna no universo do Nolan. Porque eu acho que o Batman do Nolan não cabe fantasia, não, não dá, cabe, cara. Não cabe, realmente. A gente tem uma pequena referência, que é só pra fã, que aparece nesse trailer, que aparece o Batman de Elseworld, né, cara? Que é o Batman do deserto. Porque nos quadrinhos eles brincam muito com isso, de trazer o Batman pro deserto, o Batman pra selva, algumas coisas do tipo, e eu achei muito foda essa roupa dele, ele lutando contra os SWATs ali com o brasão do Super-Homem. Lutando contra os soldados do Superman. Isso aí. E vocês que leem quadrinhos, tem alguma referência desses caras no quadrinho, do soldado do Superman? Soldados do Superman não, cara, mas isso acontece direto nos quadrinhos. Porque, por exemplo, a gente tem no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, os mutantes acabam virando os soldados do Batman no final, porque eles começam a seguir o Batman. Então isso acontece diversas vezes nos quadrinhos, entendeu? Com ambos os super-heróis. Mas pode ser referência ao futuro alternativo do Among Us, que o Superman tem soldados. Ah, sim, do... Que tem a insurgência, né? Cara, e as frases finais do Lex Luthor são muito foda, cara. Vermelho versus Red Super. Red Capes is coming. Não, essa é a fase final. Caralho, cara, o Lex Luthor é foda, cara. Esse Lex Luthor, Zuckerberg, puta que pariu, cara. A expressão facial. Ele criou o Facebook e virou Lex Luthor, cara. Até faz sentido, né? Faz sentido, né? Porque ele é... Ele ficou milionário com o Facebook. E a expressão facial dele, cara, é muito foda, cara. É o que eu tava falando no início, cara. É o deboche. Cara, eu tô muito Lucas agora. É o deboche, cara. É o sarcasmo. É tipo assim, ele botou o circo pra pegar fogo. Ele quer ver, cara. Porque ele vai ganhar... Além de ganhar muito dinheiro com aquele cenário de destruição foda, ele vai... Pode ter a chance de destruir o maior inimigo dele que ele pode... Quer dizer, que na cabeça dele pode ser o maior inimigo dele no que ele quer fazer pro futuro, entendeu? Cara, esse Lex Luthor é o melhor ever, cara. Caralho. Por enquanto, sim. Cara, ele tá barrando o Michael Rosenman só no trailer, cara. Puta que pariu. Muito foda, cara. E essa cena final do Super-Homem chegando e arrancando o cockpit do Batmóvel, cara. E o Batman levantando. É muito foda. E o mais foda, cara. Levanta, fica em pé, peito a peito em cara. Eu falei, porra. E, cara, sabe qual é o mais foda? É que ele levanta olhando pra baixo, ele fica em pé e ele olha na cara do Superman. E o Ben Affleck é mais alto do que o Henry Cavill, cara. Isso é muito louco, porque, tipo, o Superman tem que olhar pra cima, cara. Que foda, isso cara. Isso é foda, cara. Porque ele tem que olhar pra cima pra um ser que é, tipo, completamente inferior a ele, né? Como esse jeito que ele levantou, olhando pra baixo e peitando ele, falou, eu não tenho medo de você, seu babaca. Você é um merda. Mas muito tá se cogitando na internet, na rede mundial de computadores, nosso Jesus, nosso meu Deus, é que essa cena seria já a cena que eles iam entrar... Já na amizade pra combater um mal maior. Porque, poderia ser, sim. Porque, se eu não me engano, a luta já... Pelo que falaram, a luta do Batman com a armadura já teria rolado. É, sim. Inclusive essa armadura, o Zack Snyder deu uma entrevista dizendo que essa armadura, o Batman vai ser como nos quadrinhos. Ele não vai ter nenhum power-up, nenhum, nada do tipo. Ele vai usar isso só pra se defender. Né? Só pra se proteger. Então, deixa eu perguntar pra vocês. Nas cenas de ação do Batman que tem no trailer, eu notei que é muito Batman do Nolan, cara. É muito Christian Bale, aquela parte, aquela parada que ele usa o... Aqui a... Batwing. O antebraço... O antebraço aqui é onde fica as garras pra bater nos caras. Sim. Tipo, lutar não com as mãos, mas sim com o antebraço. É muito Nolan. Vocês perceberam isso ou só foi coisa da minha cabeça? Sim, na verdade é um pouco, puxado disso, porque o Batman do Nolan, ele é um pouco mais violento do que o Batman seria. E eu acho que ele, o que o Zack Snyder tenta mostrar nisso é que esse Batman vai ser um pouco mais violento porque ele vai ter influência do Cavaleiro das Trevas, entendeu? Inclusive tem uma imagem que eu vou mandar pra vocês, tá no post aí também a imagem. A referência do trailer? A referência do Cavaleiro das Trevas, que é muito cara, foda. Cara, essa cena, nem pela referência, essa cena é foda. Que o Superman vem todo putinho lançando os raios, que ele é um apelão do caralho, né? Ele é um apelão do caralho. E o Batman, ele olha pra baixo, olha pro lado, lança o batirangue não, o bate alguma coisa, e pula, e você é um merda, você não consegue pegar, você não tem raios ômega. Só faltou ele falar, eu desviei dos raios ômega do Darkseid, quem é você, seu merda? The Red Capes are coming. Really? Really bad. Ah, cara, depois de liberar tanto feromônio, que essa delícia desse trailer, cara, eu só tenho uma coisa a dizer. Se o Batman precisa chamar o Batman, é porque... Caralho, eu ia falar isso. O Diego tá comendo, né, filho da puta? Ele é gordo. Ele é gordo. Sim. Ele é engraçado porque ele é gordo. É exatamente isso, cara. Nossa. Pergunta. Diga. É errado você pegar uma foto de uma mulher beijando uma garrafa de Nutella e fazer um meme? Não. Não é errado, não. Beleza, valeu. Depende do grau de envolvimento. Obrigado. Obrigado pelo easter egg, Diego. Obrigado pelo easter egg. De nada. Tô aqui pra isso, mano. É nóis. Eu gosto do baixo pela série animada. Ô, Diego, peraí, lagou. Diego. Fala de novo. Você tá lagando. Lagou, Diego. Nossa, você tá falando igual o Steve Hawking. Temos a participação hoje de Steve Hawking com ele, a opinião do filme do Batman. Olha só, cara. Ele tá igual mesmo, mano. É igualzinho, cara. Sério que zoa, parada? Já, ele tá gravando. Ele tomou tá robotizado. Igualzinho, velho. Pessoal.